Começa agora o SEO Cast, o podcast do SEO sem segredos. Apresentação, Vicente Sampaio. Coloquei meu site na primeira página do Google e agora, o que é que eu devo fazer para manter o meu site lá nas primeiras posições, né? Então, isso pode ser uma pergunta que você já tenha feito, né? Caso você já tenha projetos que já estejam na primeira página do Google e nas primeiras posições, provavelmente você já fez essa pergunta. Pronto, e agora? Coloquei meu site aqui na primeira posição do Google e agora? É só ficar esperando? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para manter o meu site na primeira posição? O que é que eu preciso? Porque os concorrentes vão ficar correndo aí para tentar conseguir chegar na primeira posição também. Então, eu preciso me movimentar, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse podcast aqui. Eu vou dar algumas dicas, algumas estratégias que você pode utilizar e alguns cuidados que você deve tomar, né? Muita gente se preocupa. Eu digo que SEO é como emagrecer, né? O difícil não é você posicionar o seu site ali na primeira página. O difícil é manter. Então, emagrecer, você até consegue ali, em 1-2 meses, consegue perder o peso que você queria com uma certa facilidade, digamos assim, fazendo uma dieta interessante aí e uma atividade física, né? Mas, em relação a manter, meu amigo, a dificuldade é muito maior, tá? Então, a gente, no SEO também é a mesma coisa, tá? Então, você até consegue fazer um projeto ali, chegar na primeira página do Google. Já tive vários projetos que chegaram na primeira página e depois caíram. Então, porque eu não fiz um trabalho sólido, não fiz um trabalho também de manutenção. E é justamente isso que eu vou falar aqui, sobre como a gente evitar esses erros, tá? E se você já passou por isso, é interessante também você entender um pouco como é que funciona, tá? Então, a gente tem que ver o SEO como um processo contínuo, tá? Ele não é um processo que começa e tem fim. Então, você vai colocar o seu site na primeira página do Google. Você conseguiu backlinks, você conseguiu fazer um conteúdo otimizado, você conseguiu tudo que você precisava para ele aparecer ali na primeira página, mas depois você parou, né? Porque você achava que, pronto, cheguei na primeira página, então pronto, não preciso fazer mais nada. Só que os concorrentes estão lá trabalhando para chegar na primeira página, para chegar nas primeiras posições também, e eles podem lhe desbancar. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão gerando mais backlinks, eles estão divulgando mais nas redes sociais, estão tentando gerar mais tráfego, talvez através das próprias redes sociais ou de outros sites, estão fazendo guest posts, por exemplo, estão compartilhando de forma geral o conteúdo. Então, isso é uma forma de otimizar um site, né? De colocar ele na primeira página. Então, se você para de fazer isso, já começa errado por aí, né? Então, você já começa errando no fato de você não manter a constância que você tinha. Então, se você começa gerando backlinks, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o conteúdo, você vai otimizar o conteúdo, beleza, o conteúdo está ok, você colocou o site no Google, né? Então, ele está lá na terceira posição, aí você vai começar a criar os backlinks para ele, e ele vai subir as posições, ok? Beleza, aí quando você chega lá na primeira página, na primeira posição, lá no que seja, onde você quer, aí você para de criar backlinks, porque, né, você já está na primeira posição e você para de compartilhar nas redes sociais, né, para de certa forma divulgar o conteúdo. Então, o conteúdo vai ficar lá posicionado, mas pode ser que com a concorrência fazendo um trabalho mais forte, eles te passem, tá? Então, não tem garantia de nada, mas você pode utilizar alguns cuidados no seu site para você evitar algumas coisas, alguns erros que acontecem, tá? Então, a primeira coisa que acontece é que as pessoas param de fazer backlinks. Talvez você não vá fazer com tanta constância como você fazia no começo, porque no começo ali você vai fazer a base, né? Então, se você fazia um backlink por dia, né? Se você conseguir um backlink por dia, você agora vai diminuir aí para 1 ou 2 por semana, 3 por semana. Então, você vai diminuir a constância, mas não pode deixar de fazer. Obviamente, quando você está em uma boa posição, os backlinks tendem a aparecer naturalmente. Então, quando você atinge boas posições no Google e as pessoas começam a encontrar o teu site, outras pessoas, outros sites vão começar a indicar aquele teu site, tá? De forma natural. Você não vai precisar ficar, eu vou criar um backlink ali, eu vou entrar em contato com aquele site, com aquele blog, para eles colocarem um link para o meu site. Então, naturalmente, os outros blogs vão te encontrar, né? Então, tem, por exemplo, eu fiz um curso de SEO gratuito, né? Joguei lá no Google. E aí outros blogs começaram a indicar, né? Inclusive, hoje eu vi que eu entrei numa lista, né, de um afiliado para ver como é que ele funcionava o funil dele. Então, e aí eu vi que na própria no e-mail dele que ele enviava, ele indicava o meu curso, né? Ele indicava o meu blog. E eu nem sabia disso, né? Ele nunca nem falou. Opa, enganchou aqui. Eu nem cheguei a falar com ele, né? Eu nunca nem falei com ele. Mas assim, eu conheço ele e ele me conhece, mas a gente não se nunca conversou, né? E é interessante isso, porque apesar da gente nunca ter se falado, ele me indicou. Então é exatamente isso que acontece, né? Quando você chega em boas posições ali, as pessoas começam a te notar e, dependendo do seu mercado, elas vão linkar para você, tá? Então, mas isso não quer dizer que você vai ficar parado esperando que as outras pessoas linkem para você, tá? Você vai continuar fazendo ali um trabalho de backlinks, de divulgação nas mídias sociais, enfim. Então, isso é uma coisa que você não pode parar, tá? Outra coisa que eu vejo que é uma falha que algumas pessoas cometem é que elas começaram um projeto ali, fizeram o site posicionou, beleza. E aí, o site pode ter, por exemplo, falhas de páginas quebradas, por exemplo, e isso pode prejudicar de certa forma o seu. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Então você posicionou ali a sua página inicial, né, a home page, para a palavra-chave conserto de calçados, tá? Pronto, essa palavra-chave, conserto de calçados, você está posicionado ali a sua página inicial na primeira posição. E só que aí você tem algumas páginas, por exemplo, alguma página do blog, algum post no blog que, sei lá, foi deletado, não existe mais, alguma página que você deletou, uma página que você não usa mais e acabou excluindo, enfim. Então, quando a pessoa acessa essa página, ou quando o próprio Google acessa essa página, vai dar um erro, né? O erro 404. E aí você pode utilizar, por exemplo, um redirecionamento para você redirecionar a página que está dando erro, a página que não existe mais, para a sua página inicial. E isso é bom por duas coisas, né? Primeiro, que a pessoa não vai se esbarrar com a página quebrada, a não ser que seja uma página 404 que seja customizada, mas você pode utilizar algum plugin. Se você usa o WordPress, você pode utilizar algum plugin de redirect. Se você não usa o WordPress, você pode fazer no código, que vai redirecionar essas páginas que não existem mais para a sua página inicial. E isso vai dar força maior para a sua página inicial, né? Porque você está recebendo redirect de páginas que não existem mais, mas a força, a relevância daquela página que não existe mais está passando para a sua página inicial. Então, isso também é outra dica interessante na hora de você analisar aí o seu site que já está bem posicionado para você não perder posições. Então, a primeira é você não parar de fazer backlinks, não parar de divulgar o seu site, não parar de fazer o trabalho que você fazia, claro que você vai fazer com menos intensidade. E o segundo é analisar essas páginas quebradas, tá? E, se possível, ou você recria essa página, alguma coisa assim, se você vai utilizar ainda, e foi por acidente que essa página foi excluída, alguma coisa desse tipo, ou você redirecionando para sua home page, né? Para sua página inicial aí, passando relevância para sua página. Outra coisa também que acontece muito, que eu já vi acontecer, aconteceu até, acho que comigo também aconteceu mais ou menos, eu não sei se foi realmente um ataque, vamos dizer assim, de spam, ou se foi realmente. De certa forma, eu estava recebendo spam, tá? Então, o que acontece é que eu estava recebendo spam no meu site, mas eu não sei se foi simplesmente aqueles sites que atacam, mandam spam aleatório para vários sites, ou se era uma pessoa que estava mandando spam porque queria que meu site perdesse posições, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, para você analisar esses links de spam, você pode utilizar, obviamente, o Google Console, tá? O que eu mais recomendo é você utilizar a própria ferramenta do Google, que era o Google Webmaster Tools, né? Que agora é o Google Console. Então você pode utilizar ele para você ver que você está recebendo, de onde você está recebendo os seus links. Então ele mostra lá se você está recebendo muitos links do mesmo site. Então, por exemplo, eu estava recebendo muitos links de um site só. E isso eu estava achando estranho, né? Era um site em inglês lá, e um site que não tinha conteúdo nenhum, era um monte de texto aleatório. Nem lembro mais como era o conteúdo desse site, mas eu sei que eu estava recebendo 300 links do mesmo site. Então o Google poderia ver aquilo como spam, né, e poderia me penalizar. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá, utilizei a ferramenta do Google Console, né, e lá mesmo no próprio Google Console você tem a ferramenta lá de dar um disable, né, nesses links, você desativar esses links que estão apontando para o seu site porque são prejudiciais. Então é interessante você sempre ficar de olho, e muita gente não olha isso. Muita gente começa ali, ah, estou na primeira posição, beleza, agora eu vou abandonar o site e vou deixar aí rolar. Dependendo do que você faz, por exemplo, se você for um afiliado que você tem 50 sites, vai ser difícil você conseguir ficar analisando todos esses sites aí. Se você sempre está criando mais sites, alguma coisa assim, fica muito difícil. Então você pode contratar alguém, enfim. Ou se é um projeto maior, então você pode deixar de lado, tá? Como são projetos menores que rendem pouco, você pode realmente. A gente pode abrir mão nesses casos, mas se for um projeto maior, um projeto que realmente seja a sua renda maior, é interessante você dar uma olhada sempre no Google Console, isso dá uma prioridade maior para esse tipo de site, tá? Então você vai lá no Google Console e vê de onde é que estão vindo esses backlinks, e se tiver muitos links de um mesmo site, você não reconhece esse site, não é um site que você criou os backlinks, ou um site parceiro, alguma coisa assim. De qualquer forma, até mesmo se for um site conhecido e tiver muitos backlinks, pode ser prejudicial, tá? Então, você receber 50 links de um site só, isso não é tão natural, né? Dependendo do site, porque tem site que recebe mesmo. Se for um site muito grande, o seu site for muito grande, então, depende, tá? Tudo depende. Eu tô falando aqui no caso de um blog, por exemplo, então ele vai receber muitos links, mas não vai receber tantos de um lugar só. Mas, por exemplo, um grande portal de notícias como o Globo, né, o G1, por exemplo, R7, Yahoo, então eles recebem muitos links. Então recebem links que a quantidade, se você tentar mandar 100 links do seu site para um desses sites aí, não vai fazer cócegas, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Mas como nós somos meros mortais que não somos donos do Globo, não somos donos da R7, então a gente vai sempre analisar lá se você está recebendo muitos links de um site só, tá? Você também pode utilizar algumas ferramentas como o Majestic, tá? O Ahrefs, né? Que é o Ahrefs, que essas ferramentas também mostram ali os backlinks. Então, o Majestic, é interessante que ele já diz ali mais ou menos se você está recebendo muito spam, né? Então, no Majestic ali você consegue visualizar se o seu tráfego está sendo de spam, se o seu tráfego está sendo um tráfego saudável. Então, você joga o seu site lá no Majestic, é uma ferramenta paga, mas você pode utilizar acho que uma consulta por dia de graça, e lá você vê se o seu site está recebendo spam, né? Se os links que ele está visualizando lá são links de spam. Então ele já te dá uma nota lá, então é bem legal, bem interessante também você utilizar o Majestic para você ver se você está recebendo spam, tá? Então isso é muito importante, porque se você estiver na primeira posição recebendo spam de algum concorrente ali seu, ou o que quer que seja, algum spam mesmo aleatório que não tenha sido com essa intenção de te derrubar, não seja um concorrente, você pode perder posições, tá? Então é interessante você sempre ficar olhando os links que você está recebendo, porque você pode perder posições também, beleza? Bom, então basicamente é isso, essas três dicas aqui para você começar a colocar no seu site, para você não perder posições, tá? Lembre-se, é só você lembrar, tá? O SEO é como emagrecimento, não adianta você fazer dieta e exercícios físicos ali por 1 ou 2 meses, perder peso e pronto, depois parar, abandonar tudo. Não, você tem que continuar, tem que ser constante, tem que ser algo para o resto da vida, tá? Então é como se fosse realmente o processo de emagrecimento. Você emagrece, mas aí você tem que manter. Você tem que manter a dieta, você tem que manter os exercícios físicos. E no SEO é a mesma coisa, tá? Se você parar, pode ser que você perca posições, porque a concorrência vai querer também pegar o seu lugar, tá bom? Então é isso, o nosso podcast fica por aqui, tá bom? Então te vejo em breve e até mais, um forte abraço, tchau, tchau!